29,6, Salvador, prossiga. Você vai confirmar como é? Estou dando 545, tinha recebido as duas últimas chamadas e respondi, estou autorizado direto em TAP. É, nós não conseguimos copiar as duas respostas, ok, obrigado, direto em TAP. Ok, o senhor está passando uma centena, confirma? Isso. Ok, tem um tráfego a 4 milhas para Itapa, passando 6.000 em atenção a centena. O senhor tem condições de mandar a razão de descida para atingir, passar Itapa no 50? Positivo, vamos aqui acelerar e aumentar a razão de descida. Ok. Aqui no Zulu, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 110, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 4, com voo Lima, aqui no Zulu. Controle, bagagem, 3198. Olimpo 01, bom dia, Brasília no 240, pronto, cópia. Identifique chegada a mar e desça até o 060. 060, mais. Transição VATAP. Frequência do controle 119.8. Aciona 5106. Então, 3896, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 10, 14, está autorizado sinal LS, reporte localizador. 2.000, está no 014, reportará no localizador, está 3896. No 3198, desça e mantenha o nível 050 agora. Gol no 260, portão 03, autorizado, chama pronto para o táxi. Vai portar para o táxi, gol no 260. Chame para ingresso no pista 97, o Índio Nova Verão. Azul 4060, identifique chegada a mar e desça até o nível 060. Tango Tango, informe estimado de pouso em conquista. 1-4-1-6, Alfa Tango Tango. É. Controle, o Alfa Tango Tango colidido nível 080 para conquista. Autorizado, ascensão até o 080, Alfa Tango Tango. Grato, Alfa Tango Tango. Controle, Terra 3198. Siga 3198. Proa 0150 agora, o que você fez, siga. Forme a proa por quantas milhas? 050 por 15 milhas. Proa de Itap. Ok, está autorizado na proa de Itap, da 3198. 9:30, um tráfego na sua posição 12 horas, 7 milhas, rumo leste, batendo 500 pés pelo litoral, é um helicóptero. Tá, contato na Chiquenzo, 3896. Seu destino é Vera Cruz ou Trade Center? O Lima Kilo Zulu tá fora do solo, senhor. Aquilo Zulu aos 19, controle 19,8, lugares. 19,8, graças, Lima, aquilo Zulu. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Lima, aquilo Zulu, decolou no zero, perfil Gole. Sube, mantém uma centena, mantém a saída Gole. Lima, aquilo Zulu, dá presente, foi da pro de Gole. Desce, dá presente, Gole, mantém a restrição, senhor? Lima ativo, mantém a restrição. Zulu. Na 3198, tem um tráfego na sua posição 11 horas, 8 milhas. Um oeste, mantendo 080. Gente, cruza agora o 080 para o 080, uma vez. Gente. Alfa Vitor Juliette. Cruzamento correto, parte 4, chama 118 decimal 6 para acionamento táxi, o ajuste 1014, bom voo, Alfa Vitor Juliette. Voo 2.0 para o táxi 10309 de autonomia 160 a bordo, Norberna, Salvador. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, 1014 no ajuste, bom voo, gol no 260. Grata, Índia e Alfa no ponto de espera 26, gol 1260. Autorizado ingresso, reporte pronto para iniciar o procedimento. 98. 2000, vai reportar o localizador. 298. Vamos para ingresso, Alfa Vitor Juliette. Tá bem, 896, complete final LS, chame a Torre Salvador, frequência 98612. 386, grato, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, 3896, estabilizado, baixado e travado. 3896, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 12 nós. E pouso 10, 3896. Torre Gol 1260, no ponto de espera, pronto. No 260, mantenha, ponto de espera. Mantenha. Pesado, decolagem abortada, 120 com 10. Azul 4060, desse mantém o nível 050. 050, 4060. Controle, o Mike Papalima está passando através do Pito Aço. Papa Lima, chame a torre, 1-8-6-12. 8-6, boa. Boa. Controle, bom dia, 1-7-3-8-1-7-4-1-7-0. Bom dia, 1-7-3-8, acione identificação, chegada Mari, desce, mantém 1-0-6-0. Então, 3198, se autorizado final LS, reporte estabilizado no curso localizador. Curso localizador bem reportado, 398. Está na interseção. Ah, exatamente, grato. Torre, o Mike Papalima. Mike Papalima, vertical de Itapuã, vai direto para o Pátio 4. Positivo. Autorizado, direto para o Pátio 4, Mike Papalima. Está presente, direto para o Pátio 4, Lima. Sim. O Índia não verá autorizado o backtrack, vai aguardar na Quebec. Pode prosseguir via pista agora e a primeira direita na Quebec vai aguardar para prosseguir. Então o backtrack até Quebec vai estar na guarda do Índia. Inicialmente mantenha o 040 e aguarde a ascensão até o 1-05. Positivo, a possibilidade é para o Dedito, seu Lima, aqui no Zulu. Para radial? 276. 260, alinhar e manter o lugar. Eu tenho um tráfego, sua posição 11 para 12 horas, 15 milhas, no sentido nordeste, passando 50 em descida, para a posição Salvador, aguarde. Positivo, tá mantendo 4 mil, mantendo a prova de gole, aguardando Lima aqui no Zulu. Azul 4060, desce dia? Não, mantém o 050, azul 4060, então um tráfego na sua direita. Posição 1 hora, 14 milhas, um oposto, tá mantendo 40. Desça, corrigi, vou na prua 030, 30, prua 30, esquerda 30. E desça para 2 mil pés, o azul 4060. Esquerda 30, desce para 2130. Juliette, 3896. Tem que reportar antes da Juliette, 3896. O Olimpo 01, não confirma o PLB? No 260, decolagem autorizada, no 20 graus, 10 nós. Vê se mantém o nível 050, rumbo no meio. Olhando para o nível 050. Três milhas fora externo, complete final LS, chame a torre 1-8-6-12. 8-6-3-1-9-8. Lima Kilo Zulu, está autorizado direto Guanambi, em ascensão 1-0-5. Direto Guanambi, ascensão 1-0-5, Lima Kilo Zulu. Azul 4060, reassuma a navegação na proa de Duna. Está autorizado final LS, reporte estabilizado no curso localizador. Proa de Duna, reportará localizador. Da 3896, via Juliette, portão 6-12. Via Juli, portão 6-12, está 3896. 035. Abriu, Matheus. Está autorizado o desvio, sou gol no 738. Eu levantei a proa 035 aí por mais 20 milhas. Gente. Lima Kilo Zulu já está voando direto para o Guanambi? Afirmativo. Corre, boa tarde, está 3198, sinal baixado, travado. 3198, pouso autorizado, pistão 0, 90 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, está 3198. Desliga, também escuta, alma conectando. 60 milhas oeste de Salvador, Recife agora, frequência 1260, alcance 288. 2608, alma conectando. Corona 738. Mantenha a posição ali, 01. Milhas. Tá no rumo leste, passando 50. E aumentando o voo na 732. Ok, desça parada 2 mil pés, ajuste 1014. Tá liberada a restrição aí, tá? Voando 738, até onde importa, voando ITAP, cruzando 076, afirmativo, estou ciente, 1738. É, eu estou no tráfego 12 horas aqui, 2 mil pés abaixo. Afirmativo, estou no tráfego 12 horas, 10 milhas à frente, passando 5.500 em descida. Ok, descida. Treinamento correto, acionamento, táxi, decolagem com a torre em 118 decimal 6, o ajuste 10 no 4, Lima Mike Fox, bom voo. Olimpo 01, autorizado cruzamento, pista 1028, retorna na Delta, liberando, Olimpo 01. Azul 4207, iniciou o pushback, guardando o copo, porta 01. Pushback, guardando o copo, porta 01, 4207. Obrigado, Brotista, no 01, tá na Delta agora. Gente, Olimpo 01, prossegue o táxi via Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 1118 decimal 6, o ajuste no 0 no 4 agora, bom voo. Táxi pela Alfa até o ponto de espera, na, no ponto de espera, torre 1086, um bom dia. Alfa, Salvador, boa tarde, 3198. 3198, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta Juliette, 3198. 17, o Alfa Vitor Juliette. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whisky 50, IDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, decolagem pistão no zero após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda, IDEV, frequência do controle 119.8, aciona 5107. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, via Upper Whisky 50, após o 10, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. De volta 10, com primeira curva à direita, no perfil da Gael, Leda, Leda, Pitev. De volta 8, o controle 1107, o transponder, o azul 4207. Cotejamento correto, chama pronto para o táxi, o azul 4207. Vai chamar, 4207. Scott Lima, uma centena saída coral. Isso. Tóxica Zulu, prossiga Salvador. Sua radial distância. Código 0122, reporte vivo, 10 milhas fora. Mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto ao 04, tem o Embraer da Azul que está mantendo através do mesmo. Mantenha a posição, Juliette. 7, forward stop on, transfere. Lima, Mike Fox, mantenha o litoral, 500 pés, reporte no farol da barra. Mantive, vai reportar antes pro retorno, Lima, Mike Fox. Enter. Bruno, 738, está autorizado final LS, reporte estabilizado no curso. Só estará estabilizado o curso, tudo LS, sigou na 738. Bruno 260, chame agora o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 125.45, 126.85, voo 1260, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, 4207 para o táxi, está com 87 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Confirme só o POB? 8737. Gente, autorizado o táxi direita, India e Alfa, ponto de espera como número 2, chama a torre 186. O ajuste agora no 0 no 4, bom voo, 4207. Direita, India e Alfa, ponto de espera no 0 com a torre 186, 1 no 0 no 4, ajuste, 4207. Portão 3198, inicia táxi lento via Juliette, portão 04, observando a Embraer da Azul. Juliette 4198. Fala, 4060, lembrou, bom dia. 4060, bom dia, táxis via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa reporta para ingresso, 4060. Um no meia, Salvador. Para 2 mil metros, pelo lado da frente. Batiu. Salvador, bom dia. Gol 1738, embaixo travado, ILS da pista no zero. 1738, uma centena com 12, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, 1738. Juliette, decola aos 36, curve à esquerda, ingresse perna contra o vento da pista 10 e aguarde para o cruzamento do campo, Alfa Vitor Juliette. Aguardando para cruzar o campo, essa é a 4060, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 2, obrigado. Alfa Vitor Juliette, mantém a perna contra o vento da pista 10 e aguarde instruções. Alfa Vitor Juliette, mantém a perna da pista 10 e aguarde instruções. 1738 para informação, Charlie 150, mantendo a perna contra o vento da pista 10 à sua direita. A vista 1738, obrigado. Bravo Delta, Salvador. Confirmação, 3 7 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Alfa Faconde, chama Aracaju na frequência 1203. 1203, Alfa Faconde, graças, Bravo Delta. Lima, Mike Fox no retorno, pronto, para o Alfa Faconde. Sente, Mike Fox, aguarde transferência.

Romeu Juliette, transfere 19-8, o controle, uma boa viagem. Tchau, graças. Romeu Juliette, transfere agora para o controle. Romeu de 9, vou tomar o outro. Lugar e detalhe. Ingressa via Índia, portão 03. Índia 03, 738. Da rotatória, 500 pés. O reporte na rotatória, o hotel Asca Zulu, ajuste 1014. Decolagem autorizado no 0, 1, 2, 0 graus, 10, 2. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera para 207. Volta de Salvador, está passando o Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette no meu pé no corredor forte, reporte no retorno.